Maria Sebastiana, porque Deus fez tão bonita? E lá, e lá, e... Por que quis me ver e foi lá no hospício? Carmencita, porque ela sussurrou, seja bem-vinda no meu ouvido. Na primeira noite, quando nós chegamos no hospício. E lá, e lá, e... Por que me pedia uma canção de pra ela? Maria, porque embora choque rosa, eu vou bonito. E a casa se parece uma chave, pegando os vícios. E vai lá, salve. E a mãe que vem, me foi lá, Santa Espanha. A luz que tem azul é cor e cor é feminina. E Ana, porque parece uma cigana da ilha. Improvisar, você pode ficar repetindo o nome, não tá improvisando? Como é que ele repete a improvisação? Não, mas é porque foi mal, mas é porque aqui é diferente. Tem que ser aqui, ó. Aqui, esse exemplo, agora tá 16 BPI. Passa a garrafinha pra mim aí, por favor. Então, por exemplo, você tava fazendo um negócio em mim, então. Opa, tá fazendo um negócio em mim.